NEME-A-225, submanter a nível de voo 380, via saída água. Via água, 380, NEME-A-225. Mike Golf, Mike Controle. Estado de chamando a frequência ali para a coordenação do seu voo, Mike Golf, Mike. Passarelo 2229 sobre vetoração, mantenha a proa 035 limitada pelo custo localizador. Mantenha a proa 035 limitada pelo custo do localizador. Passarelo 2229. 1865, chame centro Recife, 1288, caso negativo, 1260. 82260, bom dia, obrigado. Com 2 horas e 50, Galeão para o táxi. Galeão, alternado? Sim. Autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na zero. Via Índia, quando lá mantém a posição, chame torre 1895, 1020, bom voo. Ok, Índia, mantém a posição, 1020, ajuste, chama a torre no ponto de espera 0-3. 3153 da TAM, siga o gol, 1895 a torre, 1020, bom voo. Saredo 2229 para interceptar o custo localizador, curva direita na proa 070, desça 2000 pés, reposta interceptando. Desce 2000 pés, proa 070, passarei 2229, repostarei. Xanemia 225, vou ir na proa de Elefa. Proa de Elefa da presença, Xanemia 225, Azul 4958 atento a um helicóptero nas proximidades de zona, não interfira na sua aproximação. Sente, temos notificado, 4958 está estabilizado. Azul 4958, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia, 4958. Zona 093, apenas para informação, estão mandando ponto de espera devido ao rebuso da Avianca da Golana agora da pista 0 e dois tráficos já sequenciados para a final da 1-0. Afirmo. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958 estabilizado. Azul 4958, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, voltímetro 1020, tráfego ainda não avistado. Ciente, Alto 4958 com V20. Sarei 2229, atenta um helicóptero nas proximidades de Dona, não interfira nessa aproximação a 500 pés. Posição. Turno 120, décimo 80. 2080, muito bom dia. Xanemia 219. Azul 4958, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 330 graus, 03 nós. O altímetro no 020, permanece. Ok, levei pouso com 1020, Azul 4958. Sanai 6211 no contato radar na decolagem, sobre manter nível de voo 360 via saída da EL. 3620 na DAEL, quando possível então, por gentileza, DAEL ou Leda, senhorita, por favor. Sanai 6211, passando 2500 pés, vai na proa de Leda. Proa de Leda, ou Xanel 6209. Bom dia, 5973, formação Índia, tá pronto cópia, Recife, nível 330. Autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, Recife, nível 330, via rota do plano, pista 10, primeira curva à esquerda, UCA, transição Aru, aciona 5440, no transponder, controle 120, decimal 8. autorizado 3, Rio 59, faz 3, correto, faz 3, chame piloto, pushback, sanamento. Salvador, passarela 2229. Passarela 2229, altímetro no 020. Tráfego ainda não avistado, enquanto na aproximação, aguardo na direção de pouso. 29. Ok, o plano ainda não se encontra autorizado pelo centro? Mantém escuta aí. Certo, obrigado. Azul 4958, seu solo é o 51, direita, livra na taxiway Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9. Direita, Foxtrot, 219, azul 4950, obrigado, bom dia. Uno 649, atenta um helicóptero nas proximidades de Duna, baixa altura 510, não interfira na sua aproximação. Centro 649. A posição 62 é Lima, fique atento ao balizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 62 é Lima, atendo ao balizador, azul 4950. Uno 649, reduza para a velocidade de aproximação. Pelo 0649. Localizador, 649. Uno 649, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, olha. Quando é bom dia, agora 649. Luto 649, quanto na aproximação, guardando a transição de pouso, altímetro 1020. Ele vem trabalhando 649. Uno 093, informa o banho da companhia aproximadamente a 2 milhas por externo. Você consegue agilizar? É, agiliza rapidinho. A linha mantém cabeceira no zero, aguardando a autorização, gol no 093. 093. 014, solicitar autorização de reboque para a posição de número 8 do parque principal. Autorizado, chame o término. Mike, que é seu hotel. Passarela 2229, seu solo 54, livra na taxiway Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9. Foxtrot, 219, obrigado, bom dia. Luno 093, autorizado a decolagem pista no 0, vento 310 graus, 03 nós. Iniciando a rolagem Gol 993. Alfa vai aguardar antes da Juliette, poderia confirmar a posição? Posição prevista a 13, a remota do Pátio 1. Está aguardando apenas um tráfego da TAM que está ocupando o setor agora, manobrando a aeronave. Está logo disponível e se autorizado a ingressar para regar. Gente, tô dando não, obrigado. No 649, o vento 300 graus, 039, o altímetro permanece no 020, autorizado o pouso, pista no 0. Autorizado no 0649. Voo no 093, decolado de Salvador 57, controle 120, decimal 80. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 093. Gol no 093, contato para radar da decolagem, submantém a nível de voo 360, via saída Arbor. 360, saída Arbor, Gol no 093. Arbo, vou no 093? O 093 vai na prioridade de Elefa. Elefa, obrigado. Estrofe, chama o solo 121 no 19. 19, vou também, 49. 3153, autorizada a colagem, piso no 0. O vento 290 graus, 04 nós. O altímetro no 020. 43, vamos poder decolagem, piso no 0. Bom dia. Obrigado, Juliette. Após o TAM, até a 13. Muito obrigado, bom dia, o 2029. Solo Gol no 649. Bom dia, no 649, táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, no 649. Fábio, sua carga 6570.4. Assessor, senhor, prossiga. Recife nível 350 autorizado, via rota do plano, pista na 0, primeira curva à esquerda, subida pouca transição, Aru, 5444, transponde 208, controle. 350, conforme a rota para Recife, pista 10, na curva esquerda, Fugaru, 12080, é o controle após decolagem, transponder 5444, nossa carga 6570, está no estacionamento no quadro de carga, pronto para continuar o estacionamento. Confirmando, está pronto? Ah, não, não, negativo, mas 5 minutinhos, senhor. Ok, gente. Obrigado. Solo Salvador, Rio 5976, está pronto para o push back também. Gente, o Rio 5973 chama táxi. Chama aí para o táxi, 5973. Solo Salvador, é o Papatango, mais instruir hotel, informa o termo do reforço na posição 8, pare. Gente, mais que seja hotel, bom dia. Bom dia, graças. O 3153, decolador 00, controle 120, décimo 80. Controle 120, 80, 13, 93, bom dia. Fora solo, Guardião 07. Guardião 07, reposte no farol Itapuã. A vertical do farol Itapuã. Reportará na vertical do farol, Guardião. Sim, 0 via saída da El. Vamos manter o 360 via da El, tá? 3 anos. Falei, 649, portão 612. Guardião 07, decolado Salvador 01, transfere o controle de Salvador em 120, decimal 80. 120, decimal 80, Guardião, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, mantém a sobrevivência de voo visual, via litoral sul, reporte da localidade de pouso. Manterá a regra de voo visual e reportará a local de pouso, Guardião. Pode ir para a Delta presente para evitar a formação? Então, 3153, vou na proa de Leda. Leda, tá, 3153. Guardião 07, informou o telefone na sua posição de 1h, 500 pés, Romeu 44. Efetuando sobrevoo nas proximidades de Guatemi. Guardião 07, copiou o controle? Cliente do tráfego na região de Guatemi, Guardião 07. O Hotel Romeu Golf informa o helicóptero agora na sua posição de 9 horas a 5 milhas, prosseguindo para Ondina 500 pés. Fique atento. Tá, quente pelo nave, Hotel Romeu Golf. O 1093, sendo centro de Recife, ano 288, caso negativo no 26, decimal 0. 288, 260, 1093, boa. Codênico aqui do solo, após passagem do 727 da Rio, autorizado. Após a passagem do Rio, está autorizado, Samaritaque, obrigado, 6570, para a relação. Realmente formado, agora a posição de 1 hora, 3 milhas. Negativo, senhor. É o Romeu Golf, confirme, visual com estação anteriormente formado, na posição agora de 9 horas, está afastado em 3 milhas. Ainda não está visual, ainda está no parado aqui no guarda de cima, mas é o guarda agora só está visual com tráfego, agora está monitorando no outro esquece. 3, parte 1 no Índia, ponto espera manter a posição e chame 1895-14, 1020, bom voo. Rio 5973, a linha mantém, pistão no zero, tem uma alteração na sua saída, quando estiver pronto, copia a acusa. Pronto, copia na alteração na saída. Sai no perfil da saída Puca, com curva esquerda, após Puca, direto Romeu Fox 018. já coordenado com o controle de Salvador e Santo Recife. Brasília, nível 360, prato 4. Prato 4. Corrigindo nível 340, autorizado para Brasília via roda do plano, pista 1-0, primeira curva direita. Subida Argor, França Alefa, 5443 no transponder, controle no 20.8. Zero, saída Argor, Alefa. 5443 transponder 208, controle da frente para a testa. Correto, portão 2, chama a prova 3597. Câmara. Rio 5973, decolado Salvador 08, controle 120.8. 1208, obrigado, bom dia. Grato aí pela mala a bordo. Ok, é bem-vindo. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, via saída Puca, suba para o nível de voo 330. Na saída Puca, atendendo ao 330, 5973. Controle o Rio 5973, vai efetuar um desvio 10 graus à esquerda para evitar formações. Gente livre de desvio, Rio 5973. 73. 6570, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte Índia, no ponto de espera mantém e chama a torre 1895-1020, bom voo. Gente, estado 1020, parte Índia para o ponto de espera, quando o ponto chama a torre 1895, obrigado, 6570. Mandou o TA3597, fechou o estacionamento no 02. TA3597, após a passagem do 67 da ABS, autorizado no portão 2. Foi no ABS da autorização 2, tá? Hotel Romeu Golf, reporte visual confirmado. Reporte visual confirmado, hotel Romeu Golf. Azul 4234, prossiga. Horário do plano, por gentileza. Ok, aguarde mais uns 10 minutos. Azul 4234. Qual o destino? Não copiei. Suca Transfaru. Caso 6570, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento 280 graus, 03 nós. Livre, alinhar e decolar, pista no zero, para carro 6570, obrigado. E 5973, está presente, foi na Pro do Romeo Fox 018. Está presente, Romeo Fox 018, Rio 5973. Romeu, hotel Romeu Golf, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Chama a torre, hotel Romeu Golf. Torre, papá Romeu, hotel Romeu Golf. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, altímetro 1020, reporta no solo controlado em Rimar, pouso por conta e risco. 1020, reportará no solo controlado, hotel Romeu Golf. Rápida, cargo 6570, decolado Salvador 14, controle 120, decimal 80. 208, obrigado, bom final de semana a todos. Não, 759, Índia, confere Guarulhos, da Elio da Morte, vaguarde 4. É, Elio da Morte, vaguarde 4. Zero, contato radar na decolagem, via saída PUCA, se botar o nível de voo 350. Para o 350 na PUC, solicita uma senha presente por 10 milhas das informações no setor de decolagem. Sente autorizado desvio APTA Cargo 6570, reporte por término de desvio. Reportarei, APTA Cargo 6570. Leone! Oba! Beleza, Krug. Beleza. Abração. Outro. E o 5973, chame o Centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alternando 12545, Rio 5973. Kennedy para Romeu, hotel Romeu Golf, seu solo considerável. 16, frequência livre no corte. Controle Salvador, Alfa Cargo 6570, desvio metrológico sinalizado, código Apuca. Sinalizado Apuca, Alfa Cargo 6570. Manda Apuca da presente, obrigado. Bom dia, 035, anota 7.0, no 0 pronto. No 7 autorizado, a linha regular, pista 10, vento variável, 03 nós. Decolagem no 0, 035, no 7. Bom dia, Rio 98, ano 1, informação Índia, autorização Fortaleza. Rio 98, ano 1, Índia confere. Corra de cota, subida a mão, froti. Corrigindo, mão de lube. Voo 1092, acione identificação via chegada Mari, deixa para o nível do voo 050, o ajuste no 020. 050 na Mari, voo 090. A 3517 autorizado, cogindo, decolado aos 19, controle 120, decimal 80. 08, 3517. Salvador, bom dia, 3517, na decolagem, na árvore. 3517, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível de voo 340. Salvador, o X-Ray, Gol 1092. Gol 1092 na escuta. Ainda está com controle, apenas uma informação chave sobre a pista de Salvador? Negativo. Tem uma formação próximo setor eco do aeródromo, do mar para o continente, mas ainda sem chuva. Ah, ok. Muito obrigado. Agora, pelo setor de aproximação, tudo limpo. Ah, legal. Obrigado. Até já. Obrigado, 490 para Fortaleza, pela Santa 10. 90, que descida após a decolagem. Momo de Lube, 5437 Transponder. 1208, o controle. 98, 90. 98, 90. 98, 90. Chame. É. Pronto, táxi. Tomara contato, meu nome é hoje, não. Solo Salvador, bom dia, o Azul 27, 2783, destino é Vitória da Conquista, ciente da Índia, no pátio 3. Ciente Azul 273, formação Índia, mantém a escuta aguardando para a copa. Aguardando para a copa, o Azul. Azul 4234, pronto, quatro. Alô, no 759, tá pronto pra quatro? Tá pronto. Alô, no 759, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via antes, Lua no zero, até Taubaté, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5455, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme rota, abrigo 10, seta ao bater. Recolta 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Aciona 5455, controle 1208, está pronto para prospeccionamento portão 9. Autorizado 79, cotejamento correto, autorizado prospeccionamento, chama para ataque. Autorizado chama ataque, certo. Azul 4234, autorizado, Recife, Azul 7, nível 350. Sacola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. O transponder 5463, controle 1208. Para o táxi com dois a bordo, 3 horas e 2 minutos de economia, ordenando Natal. Sou Juliette Serra, contei novamente, não compreendi a informação. Quantos a bordo no Pátio 4, Sou Juliette Serra? Chamamento Runo no 8395, altímetro no 020, tá direcionado. Rio 9891, autorizado táxi. Até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, chamamento Runo no 8395, altímetro 1020. 1020, altímetro, autorizado táxi, via Índia. Pronto de espera, 1895, torre. Copiou 2 a bordo, 132, economia, danando Natal. Afirmo, copiado. Azul 2783, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 2783, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vida. Vem a rota do plano, nível 180. Decola a pista no zero, curva direita, saída Arbor, LF. Responda 5461, no controle 1208. Nível de voo 180, decola da 10, curva direita, Arbor, LF 5461, no transponder 120, decimal 8, controle. Azul 273, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamar o Azul 274, 273. Voador Costaneiro 2263, informação Juliette, Vitória da Conquista, autorização. 2223, autorizado, Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 180. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor, LF. Transponda 5452, controle 1208. 180, Vitória da Conquista, decola no zero, direita, Arbor, LF, 5452, 208. 2783, cotejamento correto, chama para flashback, sabe? Chamar. Então, o estado Juliette, mantém escuta agora o bote. Gol 759, está com 179 a bola alternando com pitch, 4 horas e 20 de altura limpa. Bono 759, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Fátima e Índia. Próximo ponto de espera chama Torre 18.95, altímetro 1020. Gente, próximo Fátima e Índia, onde tem a 289.895 e hoje o 1020, gol 759. Bono 649, autorizado para Porto Seguro, via Hétero Disque 50, nível 360. Decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda e Dev. Transponda 5465, controle 1208. Está autorizado 360 para Porto Seguro, na Peruíbe 50 da El e da Bidev, 5465 no transponda 1208, controle igual no 649. Continuar o protegimento correto, chama para o pushback e tratamento. Decolado aos 29, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. E Salvador, gol 79, para o ponto de espera 10. 759, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento variável com 3 nós, ajuste no 020. Gente, alinhagem e decolagem, pista no 0, ajuste no 020, agora no 759. Vida mão para 490989. Salvador, é o Mike Alfa Serra. E Mike Alfa Serra, prossiga. Bom dia, autorização de reboque aqui da 2 Romeu, parte 3, para a ponte número 9, parte principal. O Mike Alfa Serra, mantém a posição aguardada. Quatro tráfegos para movimento agora no parte 3 e no parte 1. Mantém a posição aguardada. Aguardando. 759, regulado aos 31, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, dá bom dia. Puxe bem, questionamento, passarelo 2223. Passarelo 2223, autorizado, puxe bem, questionamento, chame para o ataque. Para o ataque. Radar na decolagem, suba via saída da El para nível de voo 360. Gente, da El 360, como está... Então, curva direita aqui, devido à formação, só. Gente, livre de desvios, o gol no 759, reporte por terminho de desvios. Tem, se é pra cá. Autoriza voar da El? Autorizado da El, gol no 759. Responda a El. GGS, gol 9092. 9092, complete final do procedimento LS Actuation na torre na frequência 198, decimal 95. Salvador, gol 9092. 192, boa noite. Corrijão, bom dia. Tráfego avistado, ajuste no 020. Confirme, por gentileza, trem baixo checado avistando. GPS, estacionário, checado, 09. Meu perdão, não copie. A transmissão veio inteligível. Por gentileza, confirme. Trem baixo travado avistando, gol no 092. Não está avistando, porém, já está no ILS baixado checado. Pedro no 092, continua a aproximação, reporte avistando o campo, pistão no zero molhada e chuva nas vizinhanças da terceiro trecho da pista. Aqui reportar avistando, virado, gol no 092. Sierra, condições de ingressar na pista 17, taxi até a cabeceira 35 e decolar a partir da cabeceira 35, senhor? Chame quando na 35 para decolar o hotel Jurassic. Boa na 092, já a pista aberta. 0092, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 029, ajuste no 020, pista molhada. Reporto um Alfa Sierra 65, taxiando na pista auxiliar, irá decolar à sua direita, não interfere com a sua posição, ou no 092. NV pouso, não, na 0, tem tráfego na direita. No 092. Controle 1759, solicita apoio de máxima. Pode coordenação, gol no 759, mantenha a saída. Aguardando. Vento agora de 010 graus, 03 nós. O senhor vai manter a posição ou vai taxiar até a cabeceira 35 já? Então mantém a posição, aguarde a tradução. Doutor Romeu, hotel Juliette Sierra, atento à esteira turbulência do Boeing 737-800 que acaba de cruzar sua proa, tem nível de colagem da pista 17, vento 0 no 0 grau, 03 nós, ajuste no 020, chame fora do solo, Papa Romeu, hotel Juliette Sierra. É 6 horas. Qual o PV? 62. Passarelo 2223, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Tati 1 em Índia. Próxima ponto de espera chama 2, 1895, altímetro 1020. 1020 nos altímetros, pátio 1, Índia 1895, ponto de espera da 10-2323. O 4981, no aciona identificação, via chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Via bom, se desce 4 mil, 1020, ajuste 4981. 649, aguarde para o feedback Alfa, chama de Juliette, gol no 096. 7, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. Agora controle 120, decimal 8, graças a Deus. Esse livre pujo de acionamento reportará para o Snark, no B49, meu gol. Romeu, Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, reporte Parada Barra. Reporte na Parada Barra. Passarinho 2223, está próximo ao ponto de espera do ano zero, pronto para decolagem. Passarinho 2223, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento agora de 330 graus com 04 nós. Linha decola no zero, passarinho 2223. Bono 759, chame o centro Recife na frequência 1-3395, alterna 1-3325. 3395, 1625 graus. Voo 649, observe o Boeing da companhia ingressando na posição 5. Após, segue o type via Tati Unimind até o ponto de espera da pista no zero. O altímetro no 020, ponto de espera torre 198, pessoa 95. Após a companhia, Tati Unimind 1895 no ponto de espera com o número 1. Salvador, Netuno 24. Prossiga, Netuno 24. Netuno 24 está no pátio militar com 7 a bordo para autorização e treinamento do plano Bocon, Salvador, Salvador, frente da Juliette. Juliette, Netuno 24, aguarde para a cota. Qual horário do plano? Viagem a Zona Sulu. Está autorizado o acionamento? Sim, está livre o acionamento, Netuno 24, aguardando para a costa. Aguardando para a costa. Salvador, Elton, Mike Alfa Serra. Mike Alfa Serra, no Pátio 3, aguarde. Tem uma aeronave copiada já. Vai solicitar o pushback acionamento, após já vai ser autorizado. Positivo. Pushback acionamento é o 4-3. 0-0. Azul 4334, após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda, autorizado. Tipo de acionamento, chama para o táxi. Passarido 2223, solicita proa 202 por aproximadamente 20 milhas devido a formações. Autorizado desvios, o passarido 2223, reporte por término de desvios. Preparemos. Estou Control de Salvador, voo no 649, próximo ao ponto de espera da 1-0. Voo 1-649, autorizado a alinhar e manter a pistão zero. Mantém pistão zero, voo 649 autorizado a decolar, pressão 0, vento 330 graus, 029, ajuste no 020. Livre decolagem, na pressão no 0, vou no meio 49. Controle Salvador, seria possível coordenar o POR ou direto destino para o 2223? Quase coordenação, passarei 2223. Obrigado. November, bom dia. Para Porto Seguro, boa tarde, vocês, cópia? Voo no 649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. A EL 360, voo no 649.